Mortal do Arrocha. Toda vez você ligava, me dizia: amor, tô sentindo sua falta. Eu com o tempo nem te ouvia. Lembro que sempre dizia: deixa pra amanhã, me liga amanhã. Tô com a cabeça cheia. Agora sua voz faz tanta falta aqui. Tanto eu te amo preso na garganta. Liguei pra te dizer que me arrependi. Falei com a secretária eletrônica. E pra piorar, você tá acompanhada. Não tive tempo de te amar e agora sobra tempo. E eu queria que o vento levasse o seu cheiro e ir embora. Eu tô fora do seu radar, mas a saudade me pegou de jeito. Deu nó no peito, só você pra desamarrar. Se o telefone tocar, não vai lhe atender. Você cansou de esperar a sua vez de dizer: me liga amanhã, deixa pra amanhã. Eu te amo preso na garganta. Liguei pra te dizer que me arrependi. Falei com a secretária eletrônica. E pra piorar, você tá acompanhada. Não tive tempo de te amar e agora sobra tempo. E eu queria que o vento levasse o seu cheiro e ir embora. Eu tô fora do seu radar, mas a saudade me perdeu. De jeito deu nó no peito, só você pra desamarrar. Se o telefone tocar, não vai me atender. Você cansou de esperar a sua vez de dizer: me liga amanhã, deixa pra amanhã. Tocar, não vai me atender. Você cansou de esperar a sua vez de dizer: me liga.